tua voz ecoou. Em cada passo um caminho a traçar. Como sinto que se usou teus planos. Não posso ignorar. Escondi no Eufrates com temor o que um dia foi pra teu louvor. Mas o tempo trouxe a verdade e o cinto apodreceu na ansiedade. Dai glória ao Senhor, ó Israel, antes que a escuridão venha em véu. Quebra nossa soberania e traz à luz tua companhia, ó Senhor. Vem nos guiar, em teus braços queremos estar. Um povo que se esqueceu de ti, caminhando em sombra sem ouvir teus chamados tão claros, mas nos perdemos em nossos faros. Onde estão as ovelhas da glória? Desviaram-se da tua história. Acorre, Senhor, em tua graça e traz de volta quem se dispersa. Dai glória ao Senhor, ó Israel, antes que a escuridão venha em véu. Quebra nossa soberania e traz à luz tua companhia, ó Senhor. Vem nos guiar, em teus braços queremos estar. Confiança, escutai, inclinai os ouvidos em ti, Senhor. Somos unidos, que a soberania se renda e a tua luz em nós se expanda. Em glória ao Senhor, Israel, antes que a escuridão venha em véu. Quebra nossa soberania e traz a luz tua companhia, Senhor. Vem nos guiar, em teus braços queremos estar. Até quando, Jerusalém, teus caminhos são tão além? Purifica-nos, Senhor, de todo mal e traz de volta o nosso ideal. Que em ti sejamos um só povo, teu nome, Senhor, é nosso novo. Dai glória ao Senhor, ó Israel, vem nos guiar, és nosso papel.